3325, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Continua 6314, voe direto Petrolina. Direto Petrolina, 6314, obrigado. Do Tutu, eu sou Lisboa, apareceu o 1-0, planta a doutrina, então, dando aí o 1-0, a posição de leve, dando um pouco de paz, um pouco de paz, com 5-5-2-3-2, pode ficar 1-0-0. Após o 0-2-2, respect correct, report ready for pushing startup. Aguarde pista livre, cordão, siga. Guardando a pista livre, está 3090. R720, no solo 03, livre à direita, chama o solo 121, décima 9. Pela direita, no solo 9, 720. Salve, Salvador, boa tarde, o L720. Zero, táxi à direita, Alfa, Juliette, bate 1 no portão 06, táxi autorizado. Alfa, Juliette, pro 06, 6720. Delta, prossiga. Cinco, cinco, autorizado para excepcionar, reporte para ataque. Então, autorizado ali, manter. 5210, após o posto da nave nacional, ali, manter. 5210, ali, manter, pista no zero. Então, 3190 no solo 05, livre à direita, chama o solo em 121, décima 9. À direita, 1209, boa. Solo Salvador, muito boa tarde. O TAN 3190 livrou, na sexta. TAN 3190, autorizado táxi, até via Alfa, eu posso ir antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, TAN 3190. Mário, desce ao nível 050. Você na 6314, chame Recife, 12685. Frequência do centro, pode repetir, por favor, 6314? 12685. Ah, ok. Chamando o centro agora, 12685, grato, controlado. Passadeira 2231. Possível? Possibilidade após posição Momo, voarmos barreiras direto, senhorita? Está presente e está autorizado, barreira. Muito obrigado. Quatro na escura. trip 5241 na escuta do solo? Na escuta 5241. Qual seria o seu destino final? Vitória da Conquista ou Montes Claros, confirme? Montes Claros. Montes Claros, seria para 1948, é isso? Afirmo. Ok, 7. 208-5209. Próximo residente, 3190. 3190, esquerda, Juliette, portão 05, autorizado, táxi. Portão esquerda, Juliette, 05-3190. 3219, boa tarde, contato radar, 200, sai da árvore. Gente, 200, sai da árvore. Aqui a colheita tem condições de voar na Pro 070? Flight 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame tudo, frequência 118, decimal 95, altímetro 104. Vamos lá, B14, Levitax, pátio, pátio principal Alfa, ponte, pátio principal Índia Alfa, Alfa Índia, 1895, no 75. Gol no 755, corrigindo Índia após Alfa. Então tá, Índia Alfa. Com 4 no 5, aguarde um minuto para a cópia. Trip 5495, pronto, cota. Trip 5495, autorizado Salvador, para Ilhéus, via rota direta para Ilhéus, nível 140, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da EL, lenda após direto, Ilhéus, transponder 5535, controle de frequência 120, decimal 8. Trip 5495, informa plano Yankee, decola correção, mantém nível 140, após completa direto, completa visual, corrigindo. Trip 5241, pronto para puxa, acionamento. Trip 5495, atendimento correto, após pronto para puxa, acionar. Trip 5241, autorizado puxa, acionar, após para táxi. Para táxi. 925, autorizado decolagem, pistão 0, vento 080 graus, 089. Autorizado decolagem no 0, 925. Pode parar pronto, voo 775. Não escuta? Tá bom. Tipo 495, informa que a saída agora é coral, mantém curva direita, pistão no 0. Voo no 755, autorizado a alinhar e mantém, cabeceira no zero. Cabeceira no zero, Cabeceiro 90, autorizado a linha Emancia, com 7. Uno 925, decolado Zuno 2, chama o controle 120, sinal 8. 8, Uno 925. Salvador, boa tarde, Uno 925, decola na sua escuta. Uno 925, boa tarde, contato radar, voo 360, sai da Argor. 360 na Argor, voo 1925. Trip 5241, não houve uma mudança de nível, o nível é 180 e transponder 5551, não cotei? 0101, 3 metros correto, reporte para ataque. Reportará, Trip 5241. Paulo Salvador, boa tarde, o Xanema 321, está pronto para o pushback acionamento, na posição gate 01. Xanema 321, mantém a posição, aguarde para o push aciona. Gente, mantém a posição, está aguardando o 321. Primeiro decolagem, 017. Estabilizado no localizador, Mike Acudelto. Mike Acudelto, complete a aproximação, torre 1895. Torre 1895, Mike Acudelto. 3560-12-10, autorizada final LS. 2000, final LS, 3560. Essa atenção a 2 milhas do Índia Vitor, livrar à esquerda para a final, à direita da 17. Vá, Mike Eco Delta, plano cancelado aos 1-5, reporte na final do 1-7. Não, vai chamar 2 milhas do India Vitor para cancelamento. Estou baixando trabalho. Mike Eco Delta, ciente. 243, clock guidance, via de bom arrival, descend 4,000 feet, minutes 1015. Zero graus, 1-2 nós. Mantém heading bom and the speed at your question. Golo 925, voe direto, posição Elefa. Está presente Elefa, Golo 925. mais Cabral, prossiga. Você vai ter coluna de Serra de Atruta, vai ter coluna de Grupo Zulu, centro de convenções. Aí vai ter 510 com 3 a bordo. Código é o 0165, Roberto Cabral. Você está autorizado na estação do controle, informe se acionou o transponder modo normal. É, modo normal, Roberto. Alfa, atmosfera 10895, ajuste nível. Na 6321, após passagem do ATR-43 da TRIP, a sua retaguarda em coordenação com a equipe de solo, autorizado inicial, puxa, senhora. Após a passagem do ATR, coordenação. Sobrando à esquerda para a base pela direita, 17, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, ponto nacional 219, repasse nacional 17. Bota a final da 17, Mike Eco Delta. Torre Salvador, boa tarde, Felipe. 521, ponto de espera, ponto da Luzão. Chame Recife 1260. 260, 925. Entre, Lívia, Minha e colar para o trip 5241. Para ataque. Fechando a 6201, não aguarde um minuto para a cópia. Chegada prevista da Euleda após bridge. Autorizado pousar 97, Mike Sobrado. Mesero completa a aproximação, torre 1895. 1895, boa. 6201 no transcópio. Canal 6201, autorizado Salvador para Galeão via Upper Zulu 1-0, após o SMAP, após de acordo com a nota prevista no plano de voo, nível 360, decola pista 1-0, primeira curva direita, saída da Euleda após bridge, controle frequência 120, decimal 8, transponder 5540. Chana 6201, no cotejamento correto, reporte pronto para puxar, Chana. Trip 5219, chame Recife 1260. Recife 1260, 5219. Gol 9755, chame Recife 13325. 3325, 755. Trip 120, decimal 8. 208, trip 5241, boa. Salvador, boa tarde, trip 5241 no perfil da Barra Leva. Do táxi via Oscar, parte 4, acuse em parte 4. Soli, Salvador, boa noite, trip 5241. TP 5241, contato radar, suba conforme. Conforme, agora não. Passarelo 2231. Chame agora o centro Recife, 12685. Paulo, chame a 6321, está pronto para o táxi, COB 9191. Autonomia 4 horas, alterna Gol e Iânia. 3560, você está travado? Baixo travado. 3560, autorizado pouso, pistão no zero, vento zero, 90 graus, 129. Vento do vento, autorizado pouso. 95, altímetro no 095. Gente, autorizado o táxi via Índia, até o ponto de espera da 10, lá 118956321. Alinhar, decolar, correção, alinhar e manter. Tá bom, fora passagem da aeronave de ação, alinhar e manter, meu 3 2. Vim aí, 4206, confirme. Mono 856, número 2 para a cópia, aguarde. Azul 4206, confirma informação passada. Está conferindo aí, que já te chama, tá? Azul 4206, pronto, cópia. Dando 9, livrando a direita, obrigado, boa, 3-5-0. Eu posso ganhar 022, aprove the push and start up e report right for text. Eu estou processando, cola 35, 60, autorizado táxi via Alfa, report antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3560. Também agora sim, gente da Yankee, para autorização Recife 377. Azul 4206, autorizado Salvador para Recife, via Peruísque 58, nível de voo 370, decola pistão 10, saída Puca, transição Caju, primeira curva à esquerda, transponder 5550, controle de frequência 120.8. RIP 5415, autorizado LR, mantém pistão no zero. Sim. 6321, decolado 26, chama o controle 120, cima 8. 208. Na 6321 no contato radar, sua 340, sai da árvore. Sai da árvore, 340, ciente, quando possível, por hoje, água ou elétron, direto. Confirma, deixa eu ver. Gate 01 no via Juliette, então 3560. 01 no via Juliette, 3560. responsável to localize where we have the runway size for Chinese 6-1 parking. Chinese 6-1 for pretty complete final approach, call tower 118.95. Call tower now 118.95. Gol no 601, deixa para 2 no pé esquerda, já no 095, autorizada a final IEG. Four towers, good evening, you're Chinese 6143, we are 1 mile from the marker, sorry, 2 miles from the marker, we are down on. Chinese 6143, continue approach and report lock it and down. Yeah, I have gear lock and down. Roger, Chinese 6143, continue approach. Mark, stand by, manager. Localizado Recife, nível 390, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Pucca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5542 no transponder. Localizado Recife, 390, decola 1-0, esquerda após a Pucca, Caju. Referência 58, conforme a rota do plano. Boa noite, 56, cotejamento correto, portão 2, chama pronto para o espectacionamento. Controle de Salvador, boa tarde, é o Trip 5415. Trip 5415, boa tarde, contato radar, suba 140, direto coral. 140, direto coral, 5415. Salvador Web 6720, informação Yankee 360, Galeão. Webjet 6720, informação Yankee, confere, Galeão. Só um instante, cópia. Prepara a saída da Eulia da Bridge aguardando. Saída da Bridge aguardando, o 6720. Ground at 3-1, VKT runway to right. Ground 121, decimal 9. 121, decimal 9. Boa noite, 56, só um instante para iniciar o push. A aeronave da Portugal já finalizou o push, dando alguns instantes para iniciar o táxi.